teus olhos cansados, tua alma ferida. O que fazer perdido, sozinho, cativo no exílio do teu próprio coração? Assim, se eu te dou o meu perdão, mas a tua voz quero ouvir. Clama-me em qualquer lugar. Se pedires com fé, o céu se abrirá. Clama-me em qualquer lugar. Se pedires com fé, o céu se abrirá sobre ti. Teus olhos cansados, tua alma ferida. O que fazer perdido, sozinho, cativo no exílio do teu próprio coração? Se eu te dou o meu perdão, mas a tua voz quero ouvir. Clama-me em qualquer lugar. Se pedires com fé, o céu se abrirá. Clama-me em qualquer lugar. Se pedires com fé, o céu se abrirá sobre ti. Se pedires com fé, o céu se abrirá.